Esta é a mais estúpida de sempre de toda a história. Gosto tanto. Vamos lá então. Não percebi nada do mecânico. É tipo revista portuguesa, é tipo revista portuguesa. Oh, Nuno! Sim! Sabes qual é o pó que faz andar os elétricos? Não! Qual é? É o pó de seguir.